partiu. Meu coração em dois quando um de nós dois sumiu. O cheiro dos lençóis, o brilho do olhar se apagou. Caminho dos sonhos se extinguiu quando você de mim fugiu. Eu sei que vacilei demais, mas juro que não pensei. Em nenhum momento eu vou te machucar, por isso te quero outra vez. Preciso demais do seu calor, meu bem, me perdoa, por favor. Tá escrito sim, eu nasci pra você, você nasceu pra mim. O grande amor não pode terminar assim. Por isso que eu te espero, meu amor. Viver feliz com você, amor, eu sei que tudo fiz. Se o destino se meteu, foi porque ele quis. Mas sei que a gente ainda vai se cruzar. O que eu te amo, ainda sinto no meu corpo todo o seu calor. Nosso beijo tão gostoso não perdeu sabor. E na cama ainda guardo seu lugar. Apesar dos anos, ainda sinto que inflamo tudo no meu ser. Quando mesmo de longe consigo olhar pra você e sentir que o coração quase se desfaz. Amor, se eu pudesse te encontrar agora, te olhar nos olhos, te pedir perdão, dizer que no meu peito você ainda mora e entregar a chave do meu coração, eu jogaria tudo que eu tenho fora e retomar de novo a nossa paixão. Eu te amaria a vida a qualquer hora, te dedicaria toda essa canção. Me diz assim, eu nasci pra você, você nasceu pra mim. Um grande amor não pode ter.